Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos lido e estudado esse texto várias vezes. E eu queria dizer a cada um de nós nesse lugar que o único propósito de Deus em todo o investimento dele na cruz do Calvário, no seu filho Jesus morrendo, no seu sangue derramado, no seu espírito sobre nós, na graça, na misericórdia do Senhor a cada dia, tolerando nossos defeitos, tolerando nossa letargia, tolerando e aguardando pacientemente que a gente tome as atitudes que tem que tomar, todo esse investimento de Deus é por um único propósito. Ele quer que eu e você cresçamos a cada dia e cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito. Eu podia dizer aqui, se a gente muda um pouco o foco, ao estado de mulher feita também. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que Deus quer. Então, se nós estamos caminhando com o Senhor, se nós estamos caminhando como igreja e não crescemos, tem alguma coisa errada. E todo crescimento é visível. Não tem jeito de algo crescer sem que ninguém perceba. Esse é o propósito de Deus. Que eu e você cresçamos. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. O que Deus quer na sua vida é que você cresça. Diga de outra forma. Você não pode continuar do mesmo jeitinho. Irmão, as pessoas que te conhecem um pouco mais, que andam com você um pouco mais, sobretudo as pessoas dentro da tua família, teu marido, tua esposa, teus familiares, não podem testemunhar que continua as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Isso é incoerente com não só o propósito de Deus, como com todo o investimento que Deus tem feito na nossa vida. E a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que aquele que recebe da água do Senhor, da palavra, do ensino, do investimento do Senhor, e ao invés de produzir frutos, produz espinhos, a terra que muito embebe a água e não produz aquilo para qual ela foi investida, corre o risco de nunca mais conseguir alcançar o propósito de Deus. Nunca mais. Então está claro para nós nesse texto que esse é o propósito de Deus na vida da igreja. Nós temos muitas coisas, irmão. Nós temos tantos momentos assim maravilhosos de comunhão, de alegria, de programações. Nós temos assim investimento de Deus e da vida em comunidade para que a gente possa andar melhor, ter alguma coisa solucionada da nossa vida na semana, uma série de coisinhas nossas mesmo. Isso tudo é lícito, é muito bom, é maravilhoso que tenha, mas, irmão, isso não é tudo da vida do reino. E eu queria instruir você que, se for possível, você adquira os CDs ou copie lá na internet os CDs. A igreja não é um hospital. Ouça essa ministração para você entender que é impossível nós vivermos na vida cristã sem que haja crescimento. O versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos o quê? Se você não tem uma Bíblia, acompanhe o irmão do lado com sua Bíblia, por favor. Vá lendo com o irmão para você absorver um pouco melhor todo o texto. Para que não sejamos mais meninos. Tudo que você pode, com inteligência, compreender como essa dimensão de menino, de imaturo, de superficial, de briguento, de beicinho, de chororô, tudo que você puder colocar aqui na dimensão de menino, pode colocar. Deus quer que eu e você cresçamos a fim de que não sejamos mais meninos. E ele continua dizendo, verso 14, inconstantes, já não tem a ver com menino, tem a ver com adulto. Ah, vou, não vou mais. Ah, não vou, não. Ah, eu vou. Ah, sim, acho que sim. Não. Não. Ah, eu pensei diferente. Oh, é sim. Inconstante. Tem dia que está lá no alto, tem dia que está aqui embaixo, tem dia que está bem, tem dia que não está, tem dia que está animado. A alma domina tanto que a variação é imprevisível. Você tem que viver pisando em ovos com determinadas pessoas, porque você não sabe como ela acordou. Ih, ele acordou bem ou não? Não sei, não falou nada ainda, está lá. Vamos ver, né? Vamos ver na hora que sair. Não sei como é que está hoje. Geralmente, segunda-feira não acorda bem, não. Pessoas inconstantes. A Bíblia fala de pessoas de ânimo dobre. Tem dia que está animado, tem dia que não está animado. Não é nem dia, não. Tem momento do dia que está de um jeito e no outro momento já está do outro jeito. Para que não sejamos meninos. Para que não sejamos inconstantes. Mais uma coisa que Paulo escreve, para que não sejamos levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Deus está preocupado conosco. Deus tem um excelente propósito para com cada um de nós. Quantas vezes alguém cai numa cilada. Eu me lembro de certa vez, um amigo atendeu o telefone e a pessoa do outro lado estava assim, numa performance tão persuasiva, e ele, daí a pouco, ele já estava dando todo o seu endereço, e quando ele terminou de dar o número do cartão de crédito, quando ele terminou de dar todos os dados, alguma coisa caiu, ele teve um temor assim, e falou assim, não, peraí. E aí desligaram o telefone do outro lado. Meu Deus, como é que eu caí nisso? Como é que eu fui cair nessa besteira? E ele dizia que estava com o coração apertado, desesperado. E o que salvou ele é que ele não sabia, mas o cartão já estava vencido. Porque se não tivesse, ele já teria caído na cilada. Como que a gente cai em umas coisas assim? Como é que eu fui ingênuo? Como é que eu decidi? Eu não podia ter comprado, eu comprei. Eu não podia ter falado, eu falei. Como que... O Senhor está preocupado comigo e com você para que nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. E isso tanto vale para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida no reino, para que não caiamos em propostas malignas, doutrinas de demônios, heresias, como também para que não caiamos nessa vida em todo encantamento, a fraudulência dos homens que pela astúcia tendente à maquinação do erro. Versículo 15, antes, esse é o propósito do Senhor, seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16 diz, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, não adianta muito eu apenas dizer, mas eu posso dizer, eu estou ministrando o que eu estou ministrando por amor. A edificação e o propósito de Deus é exclusivamente por amor. É porque Deus nos ama que Ele quer que eu e você cresçamos desta forma, num corpo só, unidos, vinculados, ligados pelo auxílio de todas as juntas. Não adianta pensar que nós vamos crescer sozinhos. E aqui nós encaramos um problema, irmão, que é um problema da nossa natureza humana, como também é um problema agravado pela nossa circunstância de uma vida num país, num contexto de desenvolvimento ou de terceiro mundo ou de muita limitação, que faz com que nós sejamos pessoas numa sociedade que por qualquer coisinha desiste, por qualquer confronto desiste. Você já viu aquela brincadeira que alguém amarra um ao outro e tem que passar o dia fazendo as mesmas coisas, um tem que passar o dia ligado ao outro, aonde um for o outro tem que ir, não adianta, eles têm que compartilhar os desejos, as decisões, não adianta cada um decidir por si mesmo, e se alguém falar assim, ó, eu cansei desse negócio, eu vou pro meu lado, não tem jeito, ele vai ter que combinar com o outro. A vida do corpo é assim. A vida da igreja é assim. Primeiro, Deus quer que a gente tenha crescimento. Segundo, não há crescimento se nós nos desligamos da vida do corpo. Se vamos viver nossa vida do nosso jeito e principalmente se nós deixamos a nossa alma acionar algo que é um câncer, uma enfermidade crônica no nosso meio, de que se me tocar, se me beliscar, se pisar no meu pezinho, se me falar qualquer coisa diferente do que eu gosto, eu vou embora, hein? E é assim num casamento, é assim numa família, é assim no emprego, é assim na sociedade, é assim na vizinhança e é assim também nas comunidades, na igreja. Por quê? Porque dói quando alguém ligado a nós quer trabalhar, movido, principalmente movido pelo Espírito do Senhor, para que nós cresçamos e deixemos de ser meninos, inconstantes, aquilo mexe conosco. E somos nós que decidimos se nós vamos ficar dodói e partimos para outro rumo, ou se nós vamos encarar isso e vamos crescer.